Cruzeiro. Autorizado a alinhar e decolar, pressão no zero, 120 graus, sincronias. Ali decola sem parada, essa 9832. Confirme a frequência do controle na saída, é 1208. Afirmativo, 120, decimal 80. Duna estabilizando localizador Azul 4208. Azul 4208, complexo sinal de semitone 118 decimal 6. 118 decimal 612, Azul 4208. Azul 4208, uma milha por externo, baixado, travado. Milha Azul 4208, já visual com campo? Motivo visual, 4208. 2000 pés, afastado quantas milhas? Agora, meia milha pro externo. Milha Azul 4208, sem chuva na vertical do campo, pista molhada, 120 graus, 5 nós, sem livre pouso, pista no zero. Repouso, o Azul 4208 agora passou do externo. Mas eu tenho 2,05, chame o controle, por favor. Bom controle, obrigado, bom tempo. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Só um instantinho, cópia, apenas confirmando o PAT 5. 32, contato radar, sinal 330, saída Puca. 330 na saída Puca. Santo 3517, pronto, táxi 119, a bordo, 4 horas 52, altera com 20. Mantém 597, táxi via Indy Alpha, tá ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 097, move. Índia Alpha, ponto de espera da 10, chama a torre 186, 097 no ajuste, bom trabalho, 597. Bom dia, bom dia, Gono 607, gente da informação aqui, espera Guarulhos. Mano, foi o Gono 607, Guarulhos 360. Afirmativo, 380, se possível. Tem pré-aprovado 36, só um instante em cópia 380, Gono 607. Copia 360. Gente, então, autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o perfil 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8, e aciona 5113 no transponder. Autorizado, 360, Guarulhos, decola da 10, curva à direita da El, Leda, após Bridge, a peso 16. 1208-51113, gol no 607. Correto, portão 5, chama pronto para o espectacionamento, gol no 607. Chama. Paulo Salvador, bom dia, gol no 642, informação Kilo 410, recebi. Gol no 642, bom dia, informação agora em curso a Lima, apenas mudança na visibilidade 8000 e teto 1800, Recife 390, copia? Prossiga. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8 e aciona 5111 no transponder. Cliente autorizado, nível 390 Recife, Hunter Whisky 5810 com curva esquerda, Puca Caju 5111120 dígito 8, 1642. Correto, portão 9, chama pronto para o feedback acionamento, gol no 642. Cliente, passa. Azul 4208, Vivo Fox, acho. Azul 4208, bom dia, táxi Via Alfa, reporta antes, táxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reporta antes, táxi Juliette, 4208. Sete livre decolagem, vento 10 graus, 5 nós. Livre decolagem, Country 5, Rona 7. Siga Papa Romeu Lima. Mantém as condições visuais que antes 10, que nega 1017, a porta visual colocada de pouso. Apta cargo 9832, CM Recife, 12685, alterne 12546. 2.800, alternado 2.500, apta 9832, bom dia. Informação Lima 380 para o Galeão, no portão 1, rotoscópio. 3153, bom dia, informação Lima, confere. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5151 no transponder. Autorizado 380 para o Galeão, decolando da 1-0, primeira curva direita, sai na Dael Leda, Bridge, intercepta Pesulo 1-0, conforme o plano 1208, controle de saída 5151 no transponder 3153. Correto, portão 1, chama pronto, pushback, assinamento, então 3153. Bota nessa pronta, 3153. Solo, bom dia, é o Rio 5973. Rio 5973, bom dia, informação em curso a Lima, Recife 310, copia? A escuta. Autorizado Recife, nível 310, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8 e aciona 5145 no transponder. Confirmando o transponder, 41, o transponder, por favor. 5145. Afirmativo. 310, uniforme Whisky 58 para Recife, decola 10, curva esquerda. Puca, Caju, 1208-5145, transponder. Correto, parte 3, chama pronto, pushback, acionamento, Rio 5973. Parar para o acionamento. 2685, alterna 12545. 2685-2545-5 no 4. 7, Pro 280, devido à formação. Autorizado, TAM 3517. Autorizado, 3517. O Rio 5973 para o Puxa Sonar. Rio 5973 autorizado, reporta ataque. Para ataque. Lolo 642, feedback acionamento portão 9. Lolo 642 no 09, autorizado, reporta ataque. Chama ataque, no 042. Agora eu vou no 715 para posicionamento no gate 2. Totalmente pronto, gol no 715, no 02. Afirmo. Autorizado, reporta táxi. Reportará táxi, gol no 715. São 35 no 7, Sam Recife, 1288, alterne 1260. 1288, alterna 1260, Recife, São 35 no 7, bom dia. Paulo, vou no 642 para o táxi alterna Salvador, 3 horas e 8 minutos, CAB 124. 642, taxia via Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 017, vai seguir o Boeing da companhia, finalizando o push no através 04Q. Tá, ciente, Pátio Índia Alfa, 286 ponto espera, seguindo o passo da companhia, não tem essa. O 5973 para o táxi, 3 horas e 40 de autonomia, 3 a bordo, alterna Salvador. 5973 vai seguir com o número 3 no ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 017, tem bom voo. Ok, seguindo, vamos no número 3, chamará 1118 meia dúzia, obrigado e bom fim de semana. Salvador, eu vou no 715 para o táxi com 87 a bordo, 3 horas e 47 até na Confins. No 715, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 017, um bom voo. Obrigado, prosseguindo então conforme, ponto de espera 186, 17, 15, obrigado. Paulo Gol no 607, pronto para o pushback e acionamento, posição 15. Linha 07, só um instantinho para iniciar o push, o acionamento do push, né? Me escuta aguardando, por gentileza. Salvador, é o gol, 97 no 5, ponto 0 da 1-0. No 5, a linha decola, pista 1-0, vento 30 graus, 5-9. A linha decola, 1-0, 97 no 5. No 53 na escuta, corrigindo, gol no 607 na escuta? Na escuta. Guardando com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Rio, autorizado para o espécie de acionamento, reporta táxi. Coordenar, reportaremos táxi, gol no 607. Para o posto de acionamento, da 3153 no gate 1. Da 3153, Boeing da Rio taxiando agora para o ponto de espera, após a passagem do mesmo autorizado, reporta táxi. Após a aeronave da Rio, está autorizado para reportar o TAC-3, eu não sei você. Então, Vitor Charlie Hotel, prossiga. Afirmativo, confirma apenas o pátio que encontra-se a pista que pretende decolar. O Vitor Charlie Hotel, autorizado para Sierra Juliette, Zimutango, nível 1 centena, decola da 17, com curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor, após direto destino. O controle em 120.8, A torre 118 decimal meia dúzia e aciona 5127 no transponder. Você já consultou a B? 715, decolou 24, 720, decimal 8, por favor. 1208, com controle, muito obrigado, muito bom dia, gol 1715. Controle, bom dia, gol 1715. 1715, contato radar, sub 360, seu da ARP. 360 da ARP, gol 1715. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 30 graus, 5 nés. Livre decolar, pistão no zero, gol no mesmo aperto. Attention, fax. Okay, então, 5973, ponto de espera. Verde Rio, ali mantém, cabeceiro no zero. Lima tem. Linha 42, decolou 2000, chamando 20, decimal 8, vamos ver. Azul 4208, ciente da linha, volta de dorsal 370 para Recife. Azul 4208, informação Lima confere, Recife 370, via pelo ISC 58. Na cola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5167 no transponder. Autorizado 370 para Salvador, para Recife, desculpa. A Peruísca 58, a saída é a Puca, transição Aracaju, com curva esquerda após a decolagem. Transponder é 120, corrigindo, controle 1208 e o transponder 5167, azul 4208. Correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento, azul 4208. Chama 4208. Solo Gol no 607, 113 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão para o táxi. Urno 607, seguindo o Airbus da TAM à frente, até o ponto de espera. No ponto de espera, transfere a torre em 118 decimal meia dúzia. O ajuste agora no 018, bom voo. Seguindo o Airbus da TAM, no ponto de espera, chama 718 meia, então bom dia, agora no 607. Pronto para o táxi, o TAM 3153 com 109 a bordo, 3 horas e 50, alternando Guarulhos. TAM 3153, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 018, um bom voo. Autorizado Índia Alfa no ponto de espera 18 meia dúzia com 1018, um bom dia, TAM 3153. Solicitando da presente para o Edipoque. Autorizado, trip 53 na meia. Cinco, nove, sete, três, decolou as 2-9 agora com o controle, bom voo, 1-2-0, decimal 8. 1208. Bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, subam 310, saída da PUCA. 310, saída da PUCA. Uma 715 semi Recife, 1288, alterne 1260. Recife 1288, alterna 1260. Gol 1715. Autorizado. Alvésca Bravo. Alvésca Bravo decolou de Costa Azul, é com proa de Santo Antônio de Jesus, Alvésca 2 a bordo, o código alocado é o 0165, Alvésca Bravo. Alvésca Bravo, poderia formar chamado para Santo Antônio? Chamado 1100. Positivo, o meu fica bravo, você pode falar da barra. Bravo. Ô, terra boa. Ah, né, beleza? Abraço, Derbal. Confirmando 500 pés, confere. 500 pés, 2 a bordo.